Autorizado final do procedimento LS, reposta habilitada. Correio 1500 para 2000, chamarei LS 5809. Comandou uma espantia, gol 1805, passando 1870. Informação de casa, certificada da presença do TAP, que está com a espantia. 1805, chegada a Mari, desce para nível de voo 050, para evitar a formação, autorizada TAP da presença. Descendo para o 050, para o TAP, com o 805, obrigado. Localizador visual com a 10, WebJet 5809. 5809, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895, boa noite, obrigado. Boa noite. 2 Salvador, boa noite, WebJet 5890, marcha travado, fui LS. 5809, boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização. Guardarei. Coito 09, livre pouso no 0, no 50 graus, 59. Livre pouso na 10, 5809. Jet 5809, solo aos 22, de direito, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Hospital 58, aeronave. Rumo 805, após ETAP, desça para 2.000 pés, azul Juno 095, autorizado e final do procedimento LS, reporta estabilizado. 2.000 autorizado, reportará estabilizado 1.095 na Juno, igual 1.805. 090 para Rumo, 850, informação Charlie. Gol no 606, boa noite, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Mari, 050, gol no 606. Gol no 606, desce para 2.000 pés, ajuste no 095. 2.000 por 095, Pedro. Estabilizado no localizador, gol 1805. Gol no 805, complete final do procedimento TRS, chame torre na frequência 1118.95. 18.5, obrigado, 1805. Fernando, boa noite. Gol no 714, chegada Mari, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. ...805, livre pouso no 0, no 50 graus, 8 vamos fechar. Autorizado pouso na 10, no 805. 805, Solos 34, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, 1, no gol, boa noite, 05. Gol no 606, autorizado, final do procedimento aéreo, reporte habilitado. Liberação de corrida no 0, gol no 606, taxa habilitado. no 606, estabilizado? Estabilizado e avistando, gol no 606. Gol no 606, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 1895. 1895, gol no 606, boa noite. Gol no 714, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado o sinal do procedimento LS, reposto autorizado. 2 mil pés, reposto autorizado. Boa noite, gol no 606, sinal do LS X-Ray, no 0, baixar, travar. 06, boa noite, livre pouso no 0, no 50 graus, 5 nós, ajuste no 0, no 4.